saudade do que a gente viveu. Mas vai que esse flash na memória é um sinal pra ir além do que aconteceu. Será que o que era pra ficar, ficou? E o que era pra marcar, marcou? Talvez de onde saiu esse apego? Tem muito mais do que a gente provou. Entre o certo ou errado, eu insisto, eu aposto em nós dois. Ou saudade do que a gente viveu. Mas vai que esse flash na memória é um sinal pra ir além do que aconteceu. Será que o que era pra ficar, ficou? E o que era pra marcar, marcou? Talvez de onde saiu esse apego? Tem muito mais do que a gente provou. Entre o certo ou errado, eu insisto, eu aposto.